DJ Marcelo Saudade, original do Pará. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Você também quero alegria. Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Açaí Sabor do Pará. Sabor do Pará. O melhor açaí do norte do Brasil. Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Marcelo Saudade, aqui, aqui. Um dia eu falei pra você que era pra me esperar. Que quando eu voltasse a gente ia se casar, ia se amar e uma família ia construir. Que pena que você não acreditou em tudo que eu falei. Tudo que eu falei era verdade e você não acreditou. Quando eu voltei, você já tinha outro em meu lugar. Quando eu te vi beijando outro, eu não aguentei e chorei. Dizem que um homem não chora, mas eu chorei porque eu gostava muito de você. Dizem que um homem não chora não, mas isso é mentira, porque eu chorei. Eu fiz de mal pra você me deixar desse jeito assim tão triste. Mas eu vou dar a volta por cima. Vou encontrar um outro alguém que queira o meu amor. Mas eu vou dar a volta por cima. Vou encontrar um outro alguém que queira o meu amor. por cima, vou encontrar um outro alguém que queira o meu amor. Mas se eu voltar, vou dar a volta por cima, vou encontrar um outro alguém que queira o meu amor. Que queira o meu amor.